Segundo o artista, um programa de rádio ao qual fazia parte a demitiu após ela receber ameaças e ofensas machistas de um ouvinte. O projeto em si é escola musical transmitido pelo Rede Mais FM e que ainda contava com Gabriel Tomás, Autoramas. Cara, também a é Penélope passado. E Nova Regis Tadeu. é filha do Marcelo Nova. Sim, ué. Ué. Achou que o sobrenome dela era Nova, era porque tipo, ela era jovem? Achei que era nome artístico. Ela era da Tropa Nova. Achei que ela. Não, mas a Penélope Nova, tipo, ela é conhecida por isso, tá ligado? Essa é o morte, tipo, ela é a Ah, famosa. vai tomar no seu cu, Matheus. Eu pesquisei Tropa Nova. Vai se fuder. Eu sou muito burro. Caralho, você é muito burro, Ah, eu Renata. sou Oh, muito burro. na moral, cara, deixa ele dar o comer teu cu, cara. Vamos começar. Tu Nossa, merece, fiquei meu. triste agora. Campanha como o cu do Renata. Hashtag. Então voltamos com mais um podcast, da família brasileira. É isso aí. Olha aí. É uma nova roupagem. 2021 é o ano do podcast. Já vou começar a minha campanha já. Demorou tanto pra sair outro porque a gente tava preparando essa nova roupagem. Exatamente. Já começava avisando aí que continuo me alongando, inclusive, ainda pra me preparar pra esse programa. Galera pau no cu chama isso de rebranding. Rebranding. O melhor é o galera pau no cu, né? É isso aí. Primeiramente pedir desculpa aí pelo mês aí, a gente... Não tava pede todo desculpa, mundo, cara. Tava todo mundo... Tem que conversar com os ouvintes, ô Vini. Não é assim, não. Vocês viram que é o babaca aqui por trás das câmeras, hein, galera? Cara, tu não precisa pedir desculpa por ter coisas mais importantes pra fazer, cara. Tu chega e diz assim, ó, pessoal, tava muito ocupado, não deu pra fazer. Sabe o que eu trabalho? Não. Não me interessa, então, cara, beleza. Não, mas eu só voltei pro podcast porque eu não trabalho mais, então, por isso. Sim. Não, mas eu queria só fazer um negócio aqui, porque apenas eu, de nada, estava ocupado, tá? Meus outros amigos estavam todos livres, com o tempo livre. Todos adiando. Eu queria pedir desculpa no ar aqui, especialmente para os nossos amigos ouvindo na estante, que o João estava muito ocupado e me incumbiu da tarefa de trocar ideia com eles e eu não o fiz. Vamos falar sobre eles hoje ainda, mas eu gostei. Um beijo pro vinil da estante. A culpa é minha, amigos do vinil da estante. A culpa é minha. Eu não sei se eu tenho a leve impressão de que eu talvez devesse me sentir culpado a respeito disso também, ou não. Eu joguei a responsabilidade toda pro Matus. Eu não mesmo, mas a vida foi complicada pra todos. É foda. Tá bem, então vocês já ouviram aqui, estou com o Matuzinha. Presente, querido professor. Estou com o Vinizinho. Sim, meu, porra. E estou com o Godoquinha, que não é mais do SUS. Godoca agora é aposentado, Godoca? Profissional liberal. O que é profissional liberal? É profissional que compete no mercado, é isso? É o PJ, o famoso PJ. Godoquinha do Fila. Exato. Muito bem, muito bem. Hoje, então, a gente decidiu voltar com um tema leve, um tema que eu acho que todo mundo tem umas duas bandas só. Espero que fique curtíssimo esse episódio. Eu espero que aí vocês estejam vendo aí no seu aplicativo que tá com 20 minutos só, tá? Sobre bandas que se parecem, um dos famosos temas que o Vini tem ideia do nada, a gente anota em algum lugar. Eu fiquei sabendo que existe uma planilha do Vini, não sei se é... Como é que é? Não, não é do Vini, geral, uma planilha geral que normalmente só tem ideia sua. Ah, tá. Desculpa, não, se eu tenho ideias boas, abraço. Não é tão importante assim, não é tão importante. Mas antes de mais nada, gente, eu quero só fazer um pequeno jabá maior aqui, mas o padrinho, o apoia-se do Super Amigos está bombando, estou lá no grupo com os ouvintes lá, eu estou no grupo porque eu sou um apoiador também, e, cara... Se vocês tiverem um dinheiro trocado aí, dá uma moral aí. Com R$500 a gente consegue já tirar o Vini do podcast, então é só Quarto benefício. Mãe. Com mais 20 conto a gente consegue os nudes da... Não dá, né? Com mais 20 contos a gente consegue os nudes da famosa viagem que Vini fez ao São Paulo com Matuza, não é? Tem essa promessa. A gente dormiu de conchinha. Exato. E quem tá lá também é o Thiago Rago, um beijo pra ele, brotherzão. E outra coisa, queria agradecer, porque mesmo sem campanha nenhuma, completamente sem espera nenhuma, a gente recebeu, eu vou até abrir aqui, ó, pelo menos 3 pessoas falando que a gente entrou no top retrospectiva do Spotify. Verdade. São 3 pessoas, é o Edson, o Arthur e o João. Pô, não, legal, não. Eu no outro agregador não uso o Spotify pra escutar. Eu também. Eu quero mandar um beijo pro Sander do Vídeo na Estante. A gente ficou em terceiro no dele, a gente perdeu pro MDM e pro Posse de Bola. É foda então a gente perder pro MDM. Né? Porque só podcast merda aí. Exatamente. Quer dizer, exatamente. O Posse de Bola eu não conheço, mas o MDM é. E o Sander ainda falou, olha galera, eu ouço antes da gente roubar os temas dele, mas na verdade eles que roubam nossos temas, né? Na verdade é essa. O Denada não consegue ter moral pra falar nada, né, cara? Ele se diminui o tempo Alça inteiro, sabota, cara. Né? Mas o que que eu tô falando? Eu não falei nada. Agora, eu mandei 2 fotos iguais pra vocês e ninguém reclamou, né? Agora que eu vi, vocês são burros pra caralho também. Dou foto igual, cara. Eu nem vi tu mandar foto, cara. Tu mandou aonde? No grupo do WhatsApp dos ouvintes. Ah, que porra! O Diego Chuck aqui também, a gente ficou em segundo lugar dos podcasts mais ouvidos dele. E eu achei interessante que é uma pessoa que eu não conheço. Normalmente é os brother que aparecem, né? Então, um beijo pro Diego. A gente só perdeu pro Senna. Ficamos na frente aí do Baile do Capiroto, podcast de trouxa também. E o Left Handcast, mandar um beijo aí pro Igor Giroto. E infelizmente perdemos pro canal Senna, que é um podcast que não tem tanto afim com a mídia. Então acho que a gente tinha que ganhar também. Verdade. E também pro Gleidson, cara, que gravou com a gente do Van Halen, e a gente ficou em primeiro no Spotify dele. Da hora, pra caralho. Pra caralho, é isso aí. Da hora. Então vamos pro tema, né? Vamos pro tema. Mandar um e vídeo. Tem outra aí, você, se tá ouvindo a gente não apareceu na sua lista, você é um péssimo ouvinte, tem que ouvir mais a gente então, tá? Bota, é sua, não nosso. Dá play e deixa no mudo quando você for. Deixa rodando no mudo lá. Deixa rodando no mudo lá, só dá um view lá pra gente. Ô, mas na moral, vai só falar, não precisa fazer isso com o podcast não, que a gente não ganha nada com isso, mas eu tenho uma banda chamada Enigma X Máquina, faz isso, na moral, só um. Sério. Pô, Leonardo, inclusive, ia fazer jabá aqui, né, porra? Fazer jabá já aqui. Ó, semana que vem tá saindo o EP. É isso, dia 11, cara. Dia 11 sai o EP, cara. Da nossa bandinha aí, ouve aí. Dia 11. É isso aí. Você que está ouvindo, dia 11. Enigma X Máquina, dia 11. É foda. Só pra não perder aí a vibe. Parecendo aquele velho dele. Do meu nome falando, quero voto. Eu vi isso aí, muito bom. O que mais falar? Nada, vai, Vini, dá uns gritos aí, por favor. Tô com saudade. Olha a vinheta aí, cara. Também. A gente tem que gravar isso no estúdio pro Matuza fazer uma virada de bateria. Eu vou gravar de cima da bateria. Quem quer começar aí com as bandas que se parecem aí? Eu só vim aqui pra causar climão. Eu posso começar fazendo um disclaimer? Não é meio disclaimer, na verdade. Posso começar fazendo um negócio aqui? Que assim, eu quero comprometimento nesse podcast, eu quero nomes. Porque assim, é muito fácil a gente... Qualquer estilo de longe parece igual. É muito fácil a gente falar assim, que nem pra mim, thrash metal parece ser tudo igual, tirando algumas coisas. Power metal, pra quem não escuta, parece tudo igual. Black metal parece tudo igual. Doom, Stoner Doom parece tudo igual. E é, mas eu gosto. Stoner tudo igual, eu gosto também. Eu gosto, mas é tudo igual. Tem com algumas ressalvas. Então assim, é fácil, tipo, que nem, pra mim também, metalcore é tudo igual. Mas eu quero nomes, eu quero nome de banda. Essa parece com essa é porque tu vai meter galerinha peitando o bolsonarista que pede fontes, é isso? Eu quero exato. Aí quando dá fonte, fala, pô, o cara sempre vem cheio de fonte, vai tomar no cu, pô. Exato. Essa mania aí da esquerda que tem de colocar artigo científico e tudo pra quê? É foda, vai tomar no cu, pô. Bando de academicistas! Que saiu um pouco sou eu também, mas tudo bem. Cara, só porque o Matuza fez esse disclaimer, posso atacar ele aqui, rapidão? Eu posso também já tirar um da frente rapidinho? Posso atacar ele aqui rapidão? Tava com saudade de gravar com vocês, cara. Pois eu gosto dessa agressividade saudável. Vai, fala. Deixa eu só tirar um da frente e nomear esse podcast como Prêmio Greta Van Fleet de Banda Parecida. Agora sim, hein? Agora passou sim. A principal, a Greta Van Fleet de banda chupinhada. Pô, eu acho o Greta Van Fleet parecido pra caramba, mas eu acho que o pessoal também pega muito pesado com eles. Eu acho assim, que Greta Van Fleet, pra ser parecido, primeiro tem que ser bom. Cara, mas, mas é bom, cara, não é ruim, pior que eu acho, pior que eu não acho ruim, não. Pior que eu acho a banda boa, mas é muito parecida, tipo, é muito chupinhada, tá ligado? É muito, tipo, é forçado quase, sabe? Eu diria que talvez seja uma questão de que não é só o som, mas a parte do visual também, né? Ultrapassar a música, assim. Eu acho que o vocal é o bagulho que mais pega. Porque assim, tipo. Acho que é só o vocal e visual. Não acho. Acho que tudo parece, mas assim, som parecido, pô, influência. Não tem, é difícil compor, né? Tão longe das suas influências. Então, som parecido sai, só que o vocal. Afinal, antes de mais nada, aproveita aí o Matuza e explica com quem Greta Van Fleet parece. Às vezes tem algum ouvinte que não manja. Verdade, né? Então, Greta Van Fleet é uma banda que uns anos atrás, uns dois anos atrás, explodiu aí, que todo mundo, tipo, nossa, salvação do rock, né? Foi a última salvação do rock aí, né? Essa necessidade que as pessoas precisam do rock ser salvo. O rock tem que ser amor. E é uma banda que é igual, se você fechar o olho, você vai, é Led Zeppelin, cara. É Led Zeppelin. É 100% Led Zeppelin, cara. Eu acho um tanto quanto ofensivo dizer um negócio desse. É Led Zeppelin com menos inspiração e tal, com menos alma, mas é Led Zeppelin, cara. Eu acho que o nome ofensivo do prêmio não deveria ser Prêmio Greta Van Fleet, devia ser Greta Van Wolfmother. Não, aí não. Aí eu discordo do amigo. O primeiro disco lembra muito. Não, discordo completamente, cara. O primeiro disco do Wolfmother é um stonerzaço, cara. Discordo porque o Wolfmother, além dele ser um stonerzaço, o Wolfmother, ele tem muito, não só do Led Zeppelin, mas ele tem muito do Black Sabbath. Do Black Sabbath, como todo... Black Sabbath, isso. Muito Black Sabbath. Todo stoner lembra do Black Sabbath, todo. Tipo, Electric Wizard é Black Sabbath total. St. Vitus é Black Sabbath pra caralho. Mas eu acho que o Wolfmother tem uma coisa que talvez o Greta Van Fleet não tenha, que aí os amigos podem até ficar ofendidos e bolados comigo, mas se chama personalidade. Ah, concordo, total. Eu acho que o Greta Van Fleet, eu acho que a coisa mais criticável do Greta Van Fleet de longe é a cara de banda de estúdio, tá ligado? Sim, banda de produtor. Porque, cara, eu vou falar uma coisa aqui, né? O Led Zeppelin, se vocês pegarem a discografia dele, eles não são extremamente geniais em tudo assim, não, cara. Tipo, não, é uma banda bem inconstante mesmo. E outra coisa, o Led Zeppelin ficou famoso por Jimmy Page roubar toda a música americana raiz, todo blues americano raiz. Na verdade, o Jimmy Page roubou boa parte disso tipo, que a galera só conhece o Robert Johnson, e eu também, mas aqueles riffs, aquele jeito de tocar, cara, é muito. Tanto que o cara popularizou essas paradas, assim, né? Aí, tipo, virou Led Zeppelin. Tem um documentário que eu vi uma vez, mas eu perdi. Eu vi no na Sky, quando tava passando assim naquele. O Beez tinha outro nome antes, eu esqueci o nome do canal antes. Aí passava um documentário sobre a história do Jimmy Page. Aí eu comecei a ver, quando eu percebi, eles só usaram o nome Jimmy Page pra contar toda a história do blues americano, tá ligado? E tipo, o filho da puta roubou coisa pra caralho. Aí depois fica falando merda. Fica. Se não me engano, ele e o John Paul Jones esses dias falaram bosta pra caralho pro Greta Van Fleet lá. Falaram? Pô, pensei que eu não sabia que eles já tinham dado alguma declaração. O John Paul Jones mandou indo um assim, cara, não é só eles, não, todo mundo imita a gente, sei lá o quê. Porra. Mas todo mundo imita o Black Sabbath também, pô. Eles são meio que criadores de um gênero, invariavelmente. Mas é que no caso do Greta Van Fleet não é só influência, assim, é. Tipo, parece que os caras do Greta Van Fleet nunca escutaram outra banda na vida, sabe? Parece que isso é tudo que você pode fazer de música, é isso aí. É bizarro, assim, é assustador quase. Eu acho que parece muito escolha comercial de estúdio mesmo, cara. Porque é muito. É muito na cara o visual deles. Tem outra banda que também é muito Led Zeppelin e por consequente, muito Greta Van Fleet, e eu acho com menos personalidade ainda que aquela Rival Sons também. Ah, essa eu nem ouvi direito, eu achei meio ruim. Ela é bem genérica, assim, e é um Led Zeppelinzão, assim, cara, Rival Sons. Até tô abrindo aqui que, se eu não me engano, tinha alguém... Ah, eles são assinados pela Erasure, que é do... uma gravadora grande de metalcore lá, né? Ah, não, eu tava achando que o Rival Song tinha alguém conhecido que tocava, não tem, não. É. Não tem. É, eu acho uma banda meio qualquer coisa também. É, eu acho o vocalista bom, a banda é boa e tal, mas assim, é isso também, é uma banda bem... com influência pesada demais. Mas então, qual que é o limite da influência e qual que é o limite do plágio? Assim? Qual que é o limite do humor? Eu gosto muito, e ela é cuspida e escarrada Black Sabbath, os três primeiros discos. Astral Doors, né? Não, é Orchid. Inclusive o nome Astral da banda é o nome de uma música do Black Sabbath. Uhum. Que é Orchid. Orchid, não sei como é que fala o nome. Cara. Escutem o riff inicial dessa porra, dessa música. Isso é Black Sabbath. Até o nome parece nome de música de Black Sabbath. É o nome do... Tem uma é muito Black Sabbath isso mesmo. Tem uma música do Black Sabbath com esse nome. É. Então, essas bandas de Stoner Doom, assim, é tudo muito Black Sabbath. O Electric Wizard também é e tal, mas é realmente uma pergunta, tipo... O que é influência, né? O que é... Fazer alguma coisa diferente, sei também lá. Que tem alguém mexendo em imóveis na casa aí, é você? Ah, eu fui fechar a janela, desculpa. Ah, não, de boa. Tava frio. Alguém tentando esconder droga na gaveta. Tá escondendo um corpo. É, e cara, é que eu acho que tem um ponto, porque eu acho que é mais... Verdade é essa, eu acho que é bem mais auscultável bandas parecidas com Black Sabbath do que bandas parecidas com Led Zeppelin, porque é mais gostoso ouvir riffão. Então o riffão fica mais gostosão, tá ligado? Tipo, sim. E Black Sabbath criou um gênero, Led Zeppelin não. Tipo assim, exatamente. Tipo Orchid, aí assim você consegue dizer, tipo, ah, é isso, é Stoner, é Doom, é Sludge, criou um subgênero. Led Zeppelin não, é tipo, ah, essa banda parece Led Zeppelin, sabe? Sim. Tipo, não tem um gênero. Tipo, sei lá. Rockão boomer, entendeu? É, cara, e o Black. Eu acho que o Black Sabbath, toda a fase Ozzy, por sinal, até o. Ou aquele dos aviadores, aquela capa dos aviadores, a Technical Ecstasy, né? Never Say Die. Não, Never Say Die, eu acho. É, toda a fase do Ozzy do Black Sabbath é stoner do metal, cara. Não, sim, é pra caralho. O gênero que o Black Sabbath criou, na verdade, é tipo a ideia do metal, mas ali é o stoner do metal, sim. Basicamente. Então... Ah, o Sabotage, cara, do caralho. É... Sim, sim. E o... O volume 4 é puro Doom, cara. Sim. Aliás, cara, pô, Black Sabbath do Ozzy é perfeito, vai tomar no cu. O Master of Reality é inteiro do que foi feito depois, assim, tá ligado? Tipo, várias bandas que são Master of Reality pra caralho também. É foda, é foda. É, cara, então deixa eu soltar uma aqui só pra atacar o Matuza. Desculpa, eu te cortei, mas... A gente fez um podcast sobre, por sinal, de uma dessas bandas, mas pra mim, até as mudanças... Catatonia e Anathema são iguais. Assim, tipo, até o jeito black metalzão pra depois o jeito popzão e se, dependendo do que tocar, pra mim vai parecer igual, assim. De boa. Eu botei aqui na minha lista Anathema moderno com o The Gathering, que é uma coisa que a gente falou, inclusive, no podcast de Anathema. Sim, é que The Gathering eu nunca ouvi, né? Ah, sim. Peraí, o nome da banda é The Gathering? The não. Gathering, da Annie Van Pelt. Ah. Gathering. Eu já tava no The Gathering, que é tipo os caras servindo comida. Sei lá. A Catarina. É foda. Não, mas é tipo, eu entendo, mas eu discordo de elas serem parecidas. Eu acho que assim, elas têm, são bandas que são contemporâneas e até parceiras e tal, tipo, tem influências parecidas e a carreira parecida, né? Esse negócio de ter começado de umzão e depois ter mudado e tal, mas não acho que elas soam parecidas. Pô, eu acho que elas soam bastante, cara. Não acho possível você confundir uma com a outra. Eu acho que dessas bandas Doom que viram pop, voltam Doom ou qualquer coisa assim, eu acho que é a única que se destaca, não necessariamente pela qualidade das músicas, pra mim pela qualidade das músicas também, mas é a Paradise, cara. A Paradise Lost, ela tem uma carreira única, assim, pra mim. Tem uma ou outra coisa que parece, Mas as outras, pra mim, elas acabam se parecendo muito em algumas coisas. Faz tipo, meio louco isso. É, mas talvez seja aquele efeito, tipo... É... Que eu falei que de longe tudo parece igual, sabe? É, pode ser exatamente isso. Tipo... Tipo, essas bandas britânicas de rock, assim, tipo, Arctic Monkeys, Keane, Killers, pra mim, tipo, tudo, né, parece tudo igual. E aí, só que a minha ex gosta muito. E aí, como eu comecei a escutar por causa dela, eu consegui identificar, tipo, ah, agora que eu tô escutando, que eu tô mais por dentro do bagulho, eu consigo saber o que que é o quê. É, engraçado, dessas aí, só a The Killers, eu acho, tipo, estouradamente diferente, assim. O resto eu acho tudo igual. Ela é mais rockão festa. É, e é uma antiga, e a melhor banda, né? E a melhor banda dessas aí. The Killers é tipo as outras bandas que foram comprar maconha e deram êxtase pra eles. Eles eram mais festa. Pois é. Ou, cara, por sinal, o The Killers... É só aproveitar que a gente nunca citou The Killers. Eu quero só... O The Killers tem um show, se eu não me engano, é do ano passado. Que eles fizeram naquele festival... Aquele festival inglês famoso? Glastonbury. Glastonbury. E eles... E eles chamaram o Johnny Marr tocou música deles, inclusive, e música do Smiths, e eles chamaram o Pet Shop Boys pra tocar o cover deles do Elvis, do Always On My Mind. Pô, é bonito pra caralho, velho, na moral. Ah, eles têm o cover de Shadowplay do Joy Division, fica do caralho, cara. Ah, eu nunca ouvi o cover do Shadowplay do The Killers. Caralho, que foda. Caralho, velho. O Killers é uma banda boa, cara. É uma banda muito boa. E todos ali tocam muito, o cara canta muito. É tipo doido. Muito bom. Eu não entendi, eles são iguais a quem mesmo? A todas as bandas de pop. Da época. Todas as bandas britânicas da época. É Britpop que fala, né? Muse. Tá. É. O Muse nem tanto. O Muse, né? O Muse eu acho que ele também se destaca, acho que um pouco diferente, mas... O Matuza falou nomes, eu quero nomes, não adianta só chegar e dizer, ah, The Killers é parecido com todas as bandas Britpop da época. Também. Eu tava falando que, na verdade, isso não foi uma citação de ninguém, foi só que eu tava falando que, tipo, de longe essas bandas parecem todas iguais, mas quando você conhece, você vê que não são, tá ligado? Na real, eu tava falando o contrário, que elas não são todas parecidas, é quando é aquela coisa, qualquer estilo, quando você não conhece, parece tudo igual. Sim. Tipo, só... Pra minha mãe, qualquer banda que se faz cultural é igual, sabe? Sim, também conhecido como Gritaria do Diabo. Por sinal, isso quer dizer que pra mãe do Matuzinha, ele toca no Sepultura hoje em dia. Exato. Não, minha mãe até conhece algumas coisas assim, mas assim, tipo, ela não gosta de cultural. E aí teve... Ele toca no Sepultura. Teve uma vez que eu tava ouvindo Gojira, assim, aí ela parou, olhou assim... Ela, é de sua banda? Eu, não. Ela, não gostei. Pô, você podia ter falado que era. Porra, caralho. Imagina a gente sair por Gojira, ia ser foda demais. Pelo menos pra mãe do fã, né? Aí, ó. Tá. Banda tudo igual. Ninguém é que marca e Gojira. Tudo igual. É, tem uma puta inspiração ali. Não vou falar nada não, mas tem uma puta não inspiração. Vou dizer que não tem. Um beijo pro Pedro aí, que chamou a gente de Gojira do Tietê, tá bom? Caralho. É foda. Vai lá, manda outra aí. Alguém quer mais mandar aí, que eu já falei? Uma boa ideia pra nome de mundo, hein, cara. Chamar uma bela de Motra, ou... Bora, sei lá. Motra, Boitatá. Boitatá. O Boitatá é o monstro que protege. É isso aí, Boitatá, cara. Porra, boa. Ó, oh, mas... Tem bandas que não são exatamente iguais, mas pegam duas bandas e fazem uma mistura. O primeiro disco do Ghost é uma mistura de Blue Oyster Cult e Black Sabbath, pra variar. Sim, Black Sabbath, sim. Pra variar. Mas aí que tá, o Ghost, o pessoal queria falar que eles eram parecidos ou cópias de um monte de outra banda, mas ninguém conseguia sustentar esse argumento direito. O primeiro álbum é mesmo. Black Sabbath com as coisas e Marilyn Manson, né, cara? Não, não é isso. O Vini foi chutando as coisas da cabeça dele. Eu reparei, Vini. mas o primeiro álbum do Ghost é engraçado, porque assim, eu conheço muita gente que só gosta dele, que geralmente é a galera que curte Black Sabbath, que gosta muito desse álbum e não gosta das outras coisas. E tipo, eu, por exemplo, é o que eu menos gosto, porque eu acho que justamente nesse álbum eles ainda eram uma banda paródia, setentista, e aí hoje eles são uma banda com personalidade própria, tá ligado? isso aí. Mas esse é um negócio que você sempre fala que eu sempre me incomodo, cara, porque é claro que não é o seu ponto, mas o Ghost tem detratores pra caralho, né? Aliás, sim, mandar um beijo aí pra lista de detratores do governo. Não vi se Matuza saiu dessa não, vez. Não. Tá foda, Matuzinho, você tá foda. Porque aí é detrator do Paulo Guedes, né? Aí é família, não posso. Não posso... É verdade, eu esqueci. Ninguém. Sim, puta banda. Puta nome de banda de metal, assim, detratores. Eu achei que ia mandar Paulo Guedes. Não, Paulo é Paulo Guedes. Banda de HC, detrator. Deve ter uma banda de HC chamada detratores, tenho certeza. Com certeza. Se não for aqui no Brasil, em Portugal. Cara, mas o Ghost tem detratores pra caralho, né? E eu sempre achei assim, pô, o primeiro disco, beleza, tem os riffs setentistas, tem, sei lá, o tecladão, esses bagulhos. Nem tem teclado no primeiro, na verdade. Tem sim. Tem? Mas, porra, gente, não é possível, é original pra caralho. As pessoas estavam tentando arranjar que eles eram cópia de qualquer coisa, de todo jeito, e, porra, é mó original o negócio. A gente tava falando do Black Sabbath antes aqui, essas outras bandas é muito mais, entre aspas, cópias do Black Sabbath do que o Ghost jamais foi, tá ligado? Eu só fico puto com isso. Porque, pô, tudo bem você não gostar do Ghost, mas você não achar aquilo original pra caralho, pô. Não, original pra caralho eu não acho, não, cara. Eu sou que isso? Eu gosto, mas não é original pra caralho. Eu acho original pra caralho. Eu acho que a parada é que, assim, o Tobias é tão bom que nem quando ele quer chupinhar, ele consegue não ser bom. Mas ele tava mais no primeiro álbum, ele quer muito ser uma banda chupinhada dos 70, cara. Mas isso aí é muito amplo, cara. Chupinhada dos anos 70 é um milhão de bandas com características setentistas, tá ligado? Mas acho que é exatamente o que o Godoc falou, é Black Sabbath com Gloucester Coat, cara. Gloucester Coat, e tem um tiquinho assim de carimbó, mas não é carimbó, é... a banda que eu amo, mas fugiu o nome, é a banda do King Diamond, cara. Merciful Fate. Merciful Fate, é exatamente o tiquinho assim de Merciful Fate. Cara, aproveitando que você falou do Ghost, uma banda do Gloucester Coat, uma banda que eu gosto muito, mas que é o Gloucester Coat moderno, não, acho que nem soa tão parecido, mas a vibe é o Church of Cosmic School. Sim, a vibe sim. Até a temática, né, cara? Até a temática, pois é. É que é importante falar, Blue Oyster Cult, eles têm a... Aproveitar que hoje tava geral ouvindo do grupo aqui, né? O Blue Oyster Cult, eles têm aquela vibe de... O estilo deles... É, mas é estilo deles, né, cara? Eles têm um milhão de músicas diferentes, né? Pra caralho, uma da outra. Tem uns rockão, tem umas baladas psicodélicas, tem umas balada, tem umas música rock maconha, rock LSD, é foda. Amo o Gloucester Coat. Vini, então vai lá, você que tá falando bosta aí pra caralho, manda uma aí. Tem uma banda que eu já não gosto muito, que é o AC/DC, banda que é igual esse DC é o Airborne. É tipo assim, é igual. Se tu der um álbum do Airborne pra alguém ouvir e perguntar o que é que tá tocando, a pessoa vai dizer assim, pô, esse DC não é uma inédita do AC/DC. Porque, cara, basicamente esse DC, só que com músicas não escritas esse DC. Então, tipo assim. Ou que talvez seja eles roubaram, a gente não vai saber. Porque é igual. Não, eles como uma banda cover de AC/DC. E eles são australianos também, né? Então, tipo, AC/DC é a maior banda da Austrália, né, cara? O Airborne começou com um cover do AC/DC, caramba. Sim, mas foi o que eu disse. O problema é que não é original. Não é. O problema é que não é original. Nem um pouco. É nada, não é. E o João tava... Antes de começar a gravar, ele ia ter o Airborne aí, que... Defende essa banda horrível. É que eu acho que é uma banda ruim. É que eu acho que é mais a voz do cara do que qualquer coisa. Se você pegar o instrumental, ele tem os riffs de si, mas é na velocidade da luz, cara. Você tá doido. O Angus não consegue tocar aquilo, tá ligado? Cara, assim, também ouvi muito pouco, mas assim, as que eu ouvi era uma música do AC/DC pronta, cara. Bateriazinha tic-tac, tic-tac, tic-tac. Música que é nojenta aqui, ó. Good Kid me diz que isso aqui não é esse. Mas o vocal do cara é igual. Eu tô escutando ela agora. As músicas não são ruim, é esse de si. É ruim, cara. Não, ruim não é esse de si, sabe? Nossa, mas essa aqui que o Vini mandou é igual esse de si mesmo. O riff é igual. Deixa eu mandar uma aqui. deles, que eu acho que é que foge um pouco, e é a minha música. Cara, essa aqui também, ó, essa aqui também, o riff é totalmente assim, se liga, se liga esse daí também, cara. Essa música aqui que eu vou mandar é Diamonds in Rough. Eu acho foda pra caralho, eu acho que ela tem, claro que ela tem a vibe de si, igual a Diamonds in the Rough. Mas ela tem um lance assim que, tipo, você fica assim, meio que, entre aspas, esse estilo moderno. Eu curto gravar de novo com o Denada, porque eu gosto de gravar com o Denada, porque tu não precisa contrariar o Denada, porque ele já se contradiz. Porque ele falou que não é igual esse AC/DC, mas ele falou que é uma música na vibe do AC/DC. Então, cara, assim... Na play, é igual esse AC/DC, cara. É muito igual, cara. É tipo assim, é como se eles dissessem assim, não, beleza, ó, o AC/DC vai se aposentar e a gente vai virar, tipo assim, o AC/DC 2, sabe? Tipo, AC/DC 2, a continuação. Porque basicamente é a mesma coisa, igual, não muda nada. A única coisa que eu acho que perde um pouco é a questão de que, tipo, o Angus Young é um showman, né? Ele agita no palco. Ah, ele não, sabe... mas, cara, mas aí que tá. Os malucos da Airborne, os caras são bons em show ao vivo também, cara. Bem da caralho, hora, assim. De nada. Tu tá te esforçando muito pra defender uma banda que mas eles fizeram sucesso por isso, por causa da porra do show. O maluco toca guitarra de cabeça pra baixo em cima da porra do. Ah, mas ele tá tocando esse AC/DC, ele não tá tocando Dragon Force, tá ligado? Ele não tá metendo uma técnica fodida. Mas sabe? Mas ele é um bom guitarrista, pô. Cumpre o que se propõe, que é fazer esse AC/DC. Eu prefiro ir num 300 show do Airborne do que um no Dragon Force, tá ligado? Cara, eu prefiro no momento ir no show do Airborne do que do AC/DC. O show do AC/DC vai ser insuportável aguentar a plateia. O que é mais insuportável? O fã do AC/DC? A sorte é que o fã do AC/DC, ele se concentra mais nos Estados Unidos, né? Na parte sul dos Estados Unidos. Aí tudo bem, porque porra... E na Austrália. Porque de certa forma é esquisito, né? É difícil. É, sendo que esse de ser uma banda da Austrália fajuta, né? Que assim que deu, eles foram pra Inglaterra e viraram a banda da Inglaterra, né? Sim, total. Isso é muito louco. E eu adoro esse de si. Eu sei que tem um monte de gente que odeia, eu adoro esse de si. Não acho todas as músicas parecidas assim desse jeito. O Bon Scott é incrível, o Brian Jones é incrível em estúdio, o Brian Jones ao vivo é insuportável. Tipo, Você que tem uma banda e tá procurando um baixista, você que tem uma banda cover de AC/DC e tá procurando um baixista, já sabe por quem procurar, viu? Não precisa, é só alguém pra ficar fazendo uma nota só. É só uma nota só, cara. Eu pensei que matar a patrulha de AC/DC é a coisa mais triste do mundo. É... O cara nem precisa encostar na corda, ele bate e abafa, só isso. Ao contrário do Denada, eu acho AC/DC tudo igual, mas eu gosto mesmo assim. Exato, eu acho tudo igual, mas eu gosto. É, eu sei que é tudo igual, mas eu gosto. Já assim, gostei, bom, hoje em dia eu só desprezo. Não é nem uma questão de não gostar, pra mim é só Sei lá. Pô, posso trazer uma pequeno debate, aproveitar que a gente falou desse AC/DC aqui? Claro. Existe muito isso de falar que esse AC/DC é tudo igual, beleza, isso aí é difícil defender. Mas sabe uma coisa que me deixa puto, né? Tipo, puto. As pessoas que falam que Motorhead é tudo igual as músicas. Eu fico, brother, caralho, você não ouviu a porra do quatro músicas. Eu amo o Motorhead, mas é muito parecido umas coisas. Motorhead. É muito parecido só porque tem a voz do Leme, cara. Tem tipo, se você pegar. Se eu pegar as músicas assim de 78, 79 a 80, já tem diferença pra caralho. Tem as músicas blues, tem as músicas metal, tem as músicas hard rock, tipo. É, eu concordo com o João que. Mas ele tem essa configuração de uma música isso, uma música aquilo, dentro do disco. O próximo disco segue a mesma configuração. Os últimos quatro discos tinha sempre uma baladinha no meio. Inclusive aquela God Was Never On Your Side, que é uma das músicas mais bonitas que eu já escutei na minha vida. É. E tem outro ponto também. O Leme sabia escrever balada pra caralho. A gente não tinha moral disso direito. Mas é louco isso. Do Leme. Um inferninho, tem um maluco. É foda. Quando os olhos de um ser humano comum se recusam a ver as maiores atrocidades produzidas por Hollywood, nossos heróis nada heróicos entram em ação. Eles assistem às piores ofensas cinematográficas sem medo e riem na cara do perigo. Enquanto chegam as mães do diretor, dos roteiristas, dos produtores e de todos os culpados pelas maiores ofensas registradas em película. Eles são corajosos, eles são destemidos, eles são audazes, eles são os masoquistas do terceiro milênio. E todos eles estão reunidos em sintonia de sofrimento no Tortura Cinematográfica Show, o podcast que existe para te salvar dos filmes merda. Tortura Cinematográfica Show, domingos no superamiches.com. Vamos lá, gente. Eu puxei uma aqui, eu não tô. Vai, Matuzinha, é você, na verdade. Cara, já que você falou do Motorhead, eu falo que aí também. Não vai ser polêmica aqui na mesa, mas é polêmica dentro de um setor da galera do Stonerzão, assim. Que é o High on Fire. High on Fire é a banda do Matt Pike. É, do Matt Pike, né? Guitarrista do Sleep, é que ele canta. E, cara, High on Fire é Motorhead com mais droga. Motorhead com maconha, tá ligado? Menos cocaína e mais maconha. Eu escutei essa banda. Eu gosto de High on Fire, mas é Motorhead, tá ligado? É que o disco que eu ouvi mais, que até foi que eu conheci, é o último, né? Eu não acho tanto, não. Pelo menos no último não, tem umas músicas que sim, mas no último não acho tanto, não, Electric Pensaia lá. Mais rapidinho, algumas coisas assim, tipo, não é... Eles são mais rápidos. Assim, não é um Airborne de parecido, mas, cara, High on Fire é a banda que claramente os caras são muito fã de Motorhead, tipo, cara, é um Motorhead 2.0, assim. É importante lembrar também, o High on Fire, não é o High on Fire, o Motorhead é tipo... É referência basicamente pra qualquer banda de metal, quase, né? Eu tô vendo o vídeo aqui, eu tô meio preocupado com a saúde bucal desse rapaz aqui, meu. Cara, eu acho que você já pode largar essa preocupação, fica tranquilo. O Matt Pike recentemente perdeu o dedo do pé, porque, enfim, gangrenou e ele perdeu o dedo. Caraca, velho. Então, assim, Matt Pike, cara. Negócio de Motorhead, eu escutei essa música aqui, inclusive escutei ela no repeat, eu acho, umas 5, 6 vezes. Olha se essa porra não é uma música do Motorhead, pelo menos o começo, a introdução. Essa música é bem boa, é do Motorhead Man. Sim. Mastermind, cara. Aí não. Só que tem um baixo forte. É, os riffs são um pouco parecidos. O Motorhead Man, mesmo tendo muita música que eu não gosto, e eu comecei achando que eu ia ficar apaixonado, foi foda, foi uma queda longa, mas o que muda muito, e eu acho interessante o jeito que muda, caralho, eu acabei de ver, eu literalmente escrevi Matt Pike Finger, e agora eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Não. Mas o Motorhead Man, ele tem um vocal bem original, assim, eu acho. Não, cara. Sim, não. Caralho, eu gosto do vocal limpinho, cara. Bem da hora o vocal. Quem aqui pra ver isso, cara? Isso é muito grangueando de fumante, cara. Extremidade, assim, é foda. Caraca, velho. É a banda desse ano que eu conheci esse ano, que vai ser a banda que vai me acompanhar na vida, sabe? Tipo, mas beleza, essa é uma das minhas novas bandas preferidas. Ah, sim. E é bom que é uma banda com pouco lançamento, então vou ver muito lançamento novo deles. Vai ser interessante. Aí eles morrem todos igual Mamonas assassina. Vai estar no post aí, galera, o dedo do Matt Pike pra vocês. Vai estar no banner. O banner vai ser o dedo do cara. Cara, como posso colocar isso no banner sem ser censurado? Eu acho que tu pode misturar o dedo do cara com a. Tipo, no lugar onde tem a cicatriz da amputação, tu coloca a cara do maluco do Greta Von Fleet. Não, eu faço a nossa carinha saindo da cicatriz. É que o banner normalmente eu pego uma banda que a gente citou e coloco um wallpaper foda da banda, tá ligado? Aí vou pensar. Eu sei que eu acabei de falar, deixa eu puxar outra. Claro, você pode tudo. Espera que esse saco na minha cara, na moral. Beleza. Foi citado aqui também o Marcio Feite. Você conhece uma banda que chama Attic Sotom, né? Cara, o vocal e todo o resto, mas principalmente o vocal, é Mercyful Fate, cara. Aí tá o full álbum, assim, então você tem que dar uma pulada pra frente. Cara, É bem parecido mesmo, cara. Eu coloquei no 14 minutos e 18, numa música chamada Edlin. Do nada tinha o King Diamond gritando aqui. Cara, eu adoramente o King Diamond, cara. Eu tô ouvindo e eu tô gostando. É bom pra caralho, mas assim, é Mercyful Fate. Se você gosta de Mercyful Fate. O problema do Etic é que o Mercyful Fate. Não o Mercyful Fate, né? Mas o King Diamond ainda existe e ainda é bom pra caralho. Então não dá nem pra falar, tipo, ah, tipo Led Zeppelin. Se você tá com saudade de Led Zeppelin ou Mercyful Fate? Não, o King Diamond tá aí. Por que você vai ouvir o Etic se o King Diamond tá aí? Ah, cara, mas é muito Mercyful Fate. Até a dobra de guitarra. Eu tô vendo eles ao vivo aqui, até a dobra de guitarra. Por isso. É. Eu tô vendo aqui, eles são o Mercyful Fate mesmo. Da Alemanha, cara. O vocal tem até. É, eu adorei. Puta, eu adorei. Vai tomando cu, velho. É mó legal, cara. Aliás, falar aqui, Mercyful Fate e King Diamond, duas bandas que nunca erraram, tá ligado? Só pra mandar. Inclusive, merecia um episódio especial, hein? E vou dizer que a maquiagem dele, ela não é tão boa quanto a do King Diamond, mas ela é muito mais original. É, maquiagem do King Diamond é horrorosa, é tipo um monte de ideia jogada na cara do maluco. Ah, mete legal. Uma cruz aí, uma lágrima e um demônio. Mete uma cruz, bicho, mas... exatamente isso. É. Não, mas eu quero ser dark, é pra ser maligno. Tá. Maligno. Bota um caixãozinho no meio da testa. Exatamente. Pô, demorou. Caixãozinho, lágrima, demônio, cruz invertida. Eu imagino o brainstorm da banda logo nisso, tá ligado? Quero ser mal. Cachorrinho, cruz. A gente tinha mais da hora que nos olhos era o morceguinho, assim. Sim, sim. Eu curto a maquiagem dele no Mercyful Fate, cara. Eu curto a maquiagem do King Diamond no Hollywood Rock aqui no Brasil. É muito bom porque fica derretendo, que tá quente pra caralho. E ele toca com as duas bandas no mesmo dia, né, cara? Caralho. Foda. Deixa eu colocar aqui. Eu queria muito ir fantasiado de King Diamond numa festa fantasia, cara. Não é Hollywood Rock, não, gente. Inclusive, desculpa. Eu tenho bigode agora. Vamos se fuder, todo mundo. E eu posso maquiar por cima do bigode. Ia ser muito da hora, meu. Eu ia fazer uma piada, mas as pessoas teriam que conhecer o Vini pessoalmente. Mas, galera, o Vini tem um cabelo que colocar um bigode é muito perigoso, que ele pode se parecer com alguém da história. É foda. É foda. Deixa esse bigode bem longo, hein, Vini? Por todo o seu lábio superior, hein? Melhor, hein? Não deixa ele um quadradinho só embaixo do nariz, não. Tipo do... Do Charles Chaplin. Não, tipo do Michael Jordan. Michael Jordan, é verdade. Você lembra quando deixou o bigodinho? Ai, caralho. Caralho, pô. O cara tem que pesar o rolê sempre, meu. Porra, só tava falando que tinha um bigode vergonhoso e pra ficar mais estiloso na maquiagem. Cara, o King Diamond morceguinho é legal, cara. O Conspiracy, que é tipo, que porra é essa, meu filho? Sim. É porque aonde ele foi esfaqueado, a maquiagem sai, entendeu? Você não tá entendendo o conceito. Aí essas mosquinhas em cima do olho esquerdo, tá ligado? Pra que isso? Parece papel de bala, né? Parece umas palinhas desenhadas. Os band-aids mal feitos. Exatamente. O bigode dele parece mais volumoso do lado direito. Sabe do lado que é o pior? Eu gosto da ideia, beleza. Gostamos dessa imagem. Vai ser a capa do álbum. Beleza. Capa do álbum. Ok, tranquilo. Tomando o cu, cara. É, foda demais. Não, é aquilo, só é legal porque é ele, tá ligado? Se fosse qualquer maluco começando hoje, fazendo uma dessa na cara, você fala, não, filho. É foda. Não, caraca, eu já ia dizer assim, meu Deus, o que aconteceu com essa drag queen, cara? Não, o BF hoje em dia, né, cara? Com o Nick Holmes, eles usam sangue na cara e tal. Eles usam sangue e farinha, né? Eles usam farinha. Eu adoro, cara. Eu também, eu acho. Inclusive, um beijo pro Pedro, que Bloodbath com o Nick Holmes é bom sim, vai tomar no cu. Sim, é maravilhoso. Pedro é maluco. Bloodbath é uma banda. Eu já conheço há uns 2 anos, eu acho, 3 anos por aí, mas é uma banda que eu conhecia que é tipo. Ela foi quebrando boa parte das bandas de death metal que eu gosto, que foi entre umas top assim pra gente. Louco que é uma banda de triatlo de sacanagem, né? É bom. They came to his hand, left him broken and dead. a Midnight e Venom. Midnight é a banda que eu conheci há pouquíssimo tempo, eu adorei. É, parecido. E né? Eu não curto Venom. Tipo, o cara é tão detestável que eu não consigo ir atrás da banda. É o Venom que tem duas bandas hoje em dia, né? Venom tem duas bandas hoje em dia. Tem a banda com Crono só e tem a banda Venom Inc., que é com todos os outros membros que já passaram da banda. Sim, é sim. Tipo o Rhapsody, é tipo o Rhapsody e o Luca Turilli's Rhapsody. É, só que eu vendo. Só que no Rhapsody é todo mundo babaca, menos o Fábio Leone. O Fábio Leone é gente boa, mas no Rhapsody o resto todo é babaca. No Venom Inc. a galera é bem não, gente não, boa, assim. É que são dois, caras... é que são dois Rhapsody babaca, cara. O Rhapsody babaca do Luca Turilli e o Rhapsody babaca do tecladista. Que do Alex Seratopoul. Que é o Fire. Que é o Fire. Exatamente. Oh, mas o Fire e o Luca Turilli's Rhapsody. Midnight é bom pra caralho, e é bom... E... Só que a primeira vez que eu vi, eu achei que eu tava vendo a entrevista dos caras do Anguá. Aí eu falei, porra, cara, que merda. Será que é mais uma banda que eu vou me apaixonar? Aí eu pensei assim, nossa, o Anguá tá com uma música diferente, mas é boa mesmo assim. Aí eu, caralho, que merda, tem que parar de ouvir gente cancelada. Aí eu vi que era outra banda, eu falei, pô, boa pra caralho. É bom pra caralho, Midnight, vai tomar no cu. Você só gosta essa porque... Essa Bloodbath que vocês estavam falando é uma banda sueca? Eu mandei o vídeo aí, Vini. Agora é que assim, o Bloodbath era a banda do Mikael, do Opeth e do guitarrista lá que eu esqueci o nome, que era tipo... É um super grupo do death metal. É, exato. Tanto que eles são considerados um super grupo. Tem o Steve DiGiorgio na banda? Não, porque o Steve DiGiorgio é um super grupo por si só. É, mas tocou tanto o Michael do Opeth, tocou o Nick Holmes hoje em dia, e aí já tocou o... Ah, o Peter Tartar, que o... Peter Tartar também já foi vocal, que o Luiz é viciado. Tô com uma galera, hein? Aqui é uma, tipo, eles meio que são uma... É meio que uma banda de sacanagem, assim. Tipo, eles usam é todos... Tipo um Massacration. É, mas é sério, tá ligado? Tipo, é sério e é bom, só que eles, tipo, extrapolam os clichês do death metal mesmo, e é sim, isso, sabe? Sim, tipo, sim. É uma banda de catarse. Tipo, uma banda de fim de semana dos caras, tá ligado? E brother, mas é muito bom, vai se fuder, cara. Tá, mas o que o Godoka mandou é essa Midnight. Isso. Mas, Midnight, eu tô falando é a Bloodbath. Não, mas a gente tá falando de Bloodbath, porra. As duas são muito boas, cara. Midnight é bom pra caralho, Bloodbath é bom pra caralho. Porra, se encontrou? Não, meu senso de direção é horrível, cara. Mas eu quero fazer um comentário aqui. Godoka falou da Midnight, mas essas bandas proto-black metal, elas são todas muito parecidas. Tem uma banda aqui do Brasil que eu gosto muito e sofro retaliações por isso também, que é o Velho, que é de proto-black metal, que eles falam, né? E é basicamente um Venom. É basicamente um Venom que. O velho é uma banda cancelada? Não tô ligado. Não é cancelada, não. Mas é que tá. As pessoas acham ruim. E eu acho muito bom. Velho é bom. Só que assim, é sujão. Né? É, mas se você parar pra pensar, parece um EP do Venom, uma demo do Venom cantado em português, pô. É assim, as bandas se parecem. O Hellhammer é muito parecido. O Celtic Frost. Celtic Frost depois lançou um monte de coisa doida também, né? Mas, o Celtic Frost no começo lá do Omega Therion, né? É, porque a fase eletrônica deles eu acho terrível. Não consigo. É terrível, horripilante. Horripilante, horrorosa. Mas é isso. Vini, manda uma aí pra nós. Cara, eu ia fazer a piada do Rhapsody, né? Que, tipo, tinha uma banda que era muito parecida com a outra, mas na real é só porque tipo, os caras são muito tretados, eles são burros, né? Eles não conseguem. Daí eu tava pensando aqui que esses tempos eu comentei a respeito do... Troquei uma ideia com o Lucas no Twitter a respeito de uma banda que muita gente chama ela de o Rush Série B, tá ligado? Porque é um power trio canadense de progressivo, sabe? De rock and roll progressivo. E alguns discos deles pendem mais pro metal, outros mais pro hard rock, eles variam muito no som deles. Só que eu não consigo entender como é que a galera acha eles parecidos com o Rush. Então o meu disclaimer a respeito disso é... As pessoas dizem que é parecido, mas não é parecido. Não tem nada a ver com o Rush, o som deles. Só porque é power trio progressivo, Rush. É só porque é um power trio progressivo canadense. Eu acho que é isso, cara. Qual que é a banda? Eu não conheço. Qual que é o nome? Triumph. Tem um disco deles, eu conheci eles, acho que o... Não sei se o Lucas também, mas eu tenho a discografia deles aqui, eu quero parar pra ouvir. que é um disco que é o Allied Forces. Allied Forces, é do caralho, é o melhor disco deles. Que é bem maneiro. E eles têm um outro disco também, cara. Eu tô tentando lembrar o nome aqui, porque tem o Allied Forces. Ah, caraca, eu tô tentando lembrar o nome do outro disco de cabeça, porque eu não quero procurar. Mas eles têm uma série de discos, assim, que, entre aspas, foram famosos. Um deles é dessa música aqui, que é a Never Surrender, que é bem legalzinho. O guitarrista é um cara loirinho, é tipo... também, o vocalista é um cara loirinho, o baixista é um maluco, cabeludão. É, o baixista parece o Guilherme. É um caminhoneiro, o baixista é um caminhoneiro. Só que eles têm uma pegada mais, tipo... Talvez eles tenham uma pegada meio Toto, meio Journey, sabe? Tipo, eles têm uma pegada mais... Eles são mais popzão, né, cara? Umas coisas. É Rush com The Police. É, mas o foda é que quando tu começa a ouvir o vocal do cara, o vocal do Guita, ele realmente parece um pouco o Ged Lee. É, o vocal parece um pouco. Mas é que o vocal e o vocal eles dividem, não é só um cara que canta, né? Tem um maluco que mete um roupa nova ali, que tá cantando também na batera, e tem o Guita que tem uma vozinha meio Ged Lee. Ah, então tem ali, tem um pouquinho por que parecer, né? Porque tem que parecer. Ah, mas esse negócio, tipo... só porque a voz do cara aparece, eu acho meio foda, cara. Porque o vocalista do Corrida em Cambria foi comparado por anos com o Ged Lee só porque o cara canta fino. Ah, mas é que também é uma banda de prog e tal, só que o Corrida em Cambria é mais metal, eu vou te dizer, né? Que esse baixista do Triumph é um carisma só, viu? É muito bom, ele parece baixista do Spinal Tap pra mim, tá ligado? Pô, nós temos que gravar um podcast especial sobre Spinal Tap, cara. É, pois é. Tá, acho que tá na lista aqui já, Vini. Eu já dei essa ideia há muito tempo atrás. Olha essa bateria do clipe de Never Surrender, modelo Globo de Zona, tá ligado? Aquele Globo de Zona de espelho. Eu não gosto tanto das músicas do Triumph, não, mas eles são bem da hora, assim, em tocar. Eles tocam. Ah, tem uma música que eu acho que o Godoka gosta também, que é essa. Essa aqui. É essa mesmo. E Lay on the Line também é maravilhosa. Que é um hard rockzão mais... pra dar uma animada no cara, né? Aquelas músicas de ouvir no carro. Tá ligado? Não pode, se você ouvir no carro, tu chega no 150 tranquilo. essa tu não faz a curva, dependendo da hora que você tá escutando. Não, não faz. a voz do guitarrista parece muito com o Ged Lee. Cara, eu não achei isso, não é possível. Ah, não dá pra confundir, assim, não é tipo do é lá, parecido, do... não é que é igual, não é tipo Airborne e CDC, que dependendo do... Sim, é nasalado e tal, não é que parece, mas, né? Mas é só quando esse vocal canta também, porque o outro tem outra vibe, cara. É, e a música em si é bem diferente, Rush. Sim, é, sim. A música não é bem diferente, realmente... Essa aí tá invalidada. Não, eu não gostei tanto também, não. Foi mal. É, cara, quantos mais vocês têm aí na lista de vocês? Mais nenhum. Cara, eu tenho mais 4, 5. Mas eu posso falar rapidão, assim. Não. E você, Vini? Cara, eu tô tentando lembrar de mais um aqui. Não precisa de mais nenhum. Tá bom. Eu vou falar, eu quero falar da banda que vocês disseram que parece Maroon 5 e não é. Puta, ah, não, aí... pra quê, cara? A gente já superou isso. Cara, vocês são doentes, meu. Já não tem parece um Maroon 5, meu. Vai já a merda. Um ano esse já. Não, já tá não. 2021. Eu sou rancorosa. Sou maligna. Ah, mas você não vem falar de rancor comigo, não, hein? Ah, eu... Rinha de rancoroso agora. Rinha de rancor. Valeu. Então vai lá, Matuzinha, manda as suas aí. Não precisa mandar com tanta pressa, não, só porque a gente vai fazendo. Tá, eu quero primeiro agradecer o Godoka, mesmo que ele não saiba. É, que eu acho que eu já agradeci a ele, ele falou, fui eu que indiquei? E aí ficou meio assim, ou foi o contrário, eu fiquei, quem que falou ali? Ele falou, ah, não, acho que nesse o Godoka sabia que foi que tinha me indicado, que é o Doom Raiders, cara. Ah, sim. Os caras, do Raiders é bom pra caralho. É o Mastodon 2.0, cara. É bom pra caralho, assim. Não do jeito que ruim. Que é o nome? Não. Doom Raiders. Vou mandar aí. Pera aí. Heavy Lies the Crown. Brother, cara. Ou Come Alive também, duas músicas muito. Cara, isso aí é... Você ouve, se você me falar assim, olha aí, saiu a música nova do Mastodon, desse play, eu falo, pô, doido. Só o vocal não parece, mas assim, os riffs, as guitarras, é muito Mastodon, cara. Pra quem não gosta, sei lá, do Mastodon recente, gosta do Mastodon mais velho, pô, é muito bom, cara, é o Mastodon 2.0. Pra quem não gosta do Mastodon recente e gosta do mais velho, primeiro já tá errado, segundo... Verdade. Eu não posso opinar de Mastodon porque aparentemente o meu gosto é peculiar demais para a crítica especializada. Também coisas como o pessoal me zoa porque eu curto as paradas bizarras. Eu curto aquele que é considerado o pior disco deles e é o meu favorito. Mas caralho, mas não é o pior disco. Não sei de onde as pessoas tiram isso. Mó discão. O Simon é foda demais. Eu gosto do Simon também. Vai se fuder, eu fico puto com isso. Tô bolado. Eu tô bolado com a situação. O time desse jeito, o cara jantando, um bicho. Eu adoro essa frase, cara. É muito bom. O maluco tem que passar fome até o time ganhar. Exatamente. Tá bem. É realmente muito parecido, Matheus. É muito, cara. Guitarra é muito massa. Aí eu não consigo nem arranjar discussão sobre isso. Não tem, mas é bom. Eu acho que nesse caso é de um jeito bom, tá ligado? Tipo, você não, ouve, total, total. Mesma vibe, mas da hora. Você botaria numa mesma playlist, feliz. E vamos combinar uma coisa aqui: a gente falar que é do jeito bom é porque a gente gosta da música, mas pessoas que são muito fãs de Greta Van Fleet iriam falar a mesma coisa, né? Verdade, mas aqui é meu lugar de fala. Foda-se. Exatamente, achou ruim, faz um podcast aí. Cria seu próprio podcast, seus bosta. Podcast maneiro o nome, hein? Meu lugar de fala. Meu lugar de fala. Fala, caraca, sobre o quê? Sobre o que eu quiser. Ah, primeiro episódio, racismo reverso. Não fala isso, cara. Que... hoje de tarde eu tive uma palestra sobre racismo reverso e cristofobia de uma paciente, cara. E eu realmente pensei em pedir demissão. Tipo, assim, Quem mandou fazer esse garoto? Vai fazer duas semanas que eu tô nesse job, cara. Sério. Eu recebi de um cliente que a Covid não existe. Falando, enquanto eu... Máscara é inútil também. Enquanto eu falava do cachorro dele, é foda. E o cachorro dele tava com Covid? Não. Não tava. Não, aí tá certo. É foda. Vai lá, Matuzinha. Então, aí tem o Oceans of Slumber, que é uma banda que eu conheci esse ano, que é muito boa, lançou um álbum esse ano também. Estourou pra caralho. Mas tem um motivo pra eles terem estourado agora, sendo uma banda já com uma estradinha aí. Porque assim, eles têm, tipo, eles têm dois... na verdade, eles só têm um álbum anterior e um monte de EP, né? Porrada de EP, um álbum, e agora teve que sair esse ano. Mas o Oceans of Slumber antigo, ele era o Ginger genérico. Era um ginger genérico, vocal feminino, só que a vocal feminina não faz gutural, era um guitarrista que fazia. Mas de qualquer maneira, vocal feminino, gutural, tipo deathcore, não sei, né, enfim. Ô Matheus, é importante falar que o Ginger não é a puta que banda original nada. Também do não, mundo, não. Exato, mas você ouvia, cara, era Ginger pra caralho, assim, o primeiro álbum deles. Aí todo mundo da banda saiu, só ficou a vocalista. A banda mudou totalmente, e aí o álbum que saiu desse ano é com a banda totalmente nova. E esse álbum com a banda totalmente nova é um OPF de saia, cara. É um OPF com vocal feminino. Que o Ginger? Oceans of Slumber. É o OPF com vocal. Você tá com delay ou você só tá meio chapado? Você só tá jogando? Não, eu tô com delay, cara. Teve uma hora que travou aqui, eu não ouvi mais nada. Não, tipo, é só um julgamento mesmo. Foi bem quando o Matuza ele falou assim, não, porque agora eu vou falar da banda tal, e aí morreu o áudio aqui pra mim, e aí eu provavelmente vou estar parecendo um chapado. Mas deixa assim. E eu vou deixar assim no deixa problema. Assim. Deixa assim. Droga chama... Mais importante que droga chama... Parece que a gente é descolado. Verdade. Então, mas Ocean Slumber, cara, o álbum novo, pra quem gosta de OPF, cara, ouça, porque é o OPF vocal feminino, cara. E isso é bom, na real, assim. Cara, pois é, isso estourou pra caralho. E eu acho que eu ouvi mais Ocean of Slumber, porque vocês mandaram. Vocês a galera da banda, do, da Enigma, acho que foi você. É, tipo, sim, é que a Débora é muito fã também. A Débora da Fernanda. A Débora também. Eu conheci por causa do Matuza. É, e o. Do que o próprio OPEF, cara. Cara, é muito parecido com o OPEF, é muito parecido, cara. Mais OPEF que o OPEF. É, pior que hoje em dia é, né? Mais OPEF que o OPEF de hoje em dia, porque o OPEF de hoje em dia não tem gutural e esse tem. Então, assim. Você que, é o, você que tem saudade do, do antigo OPEF, ouça o Ocean Slumber. Pois é, foda. OPEF. Foda. E quais mais aí, Matuzinha? Aí também aqui. Aí são duas que eu discordo, mas aí foi a Taga que falou que eu tava conversando com ela no WhatsApp. Vamos aproveitar e criticar a Taga sem ela estar aqui, vamos lá. Exatamente. Não, uma eu concordo parcialmente que o Kalissa é o Baroness com vocal feminino. Eu não conheço. Não conheço. Eu acho que os dois primeiros álbuns, né? O Red e o Blue, parece, não é mais o Baroness de hoje em dia. Até parece e tal, mas eu acho que é mais o estilo do que parecer pra caralho. E outra que, na verdade, eu até concordo, não sou capaz de opinar, talvez vocês discordem, que é o Sodom e o Creator, que são iguais. Tem, mete o pé, Taga, tá doido. O Creator tem riff muito mais completo. Agora é sério, mas O Creator é riff torto, o Sodom é um pouco mais. Não, mas vamos combinar que o Power Metal e o Thrash Metal são os estilos que mais acontece de galera confundir mesmo, né? Sim, sim. E não tem como depende, muito se proteger. Depende, porque o Power Metal é bem regionalizado, cara. Você consegue ver diferença bem grande no Power Metal sueco, do finlandês. Mas cara, o finlandês adora usar teclado. Não, mas aí Power Metal, mas o alemão é mais rápido, mais melódico. Mas Vini, do mesmo jeito que a Taga falou de duas bandas de thrash metal alemão, elas se parecem um pouco mesmo. Mas o Creator, ele fez sucesso, assim, ele se destacou em geral pelos riffs, né? Pelo riff tortão, né? Pois o, é. O Creator já fazia riff torto antes até do Exodus fazer riff torto, que é outra banda, e do Testament, né? Que é outras bandas de riffão pra caralho também. Uhum. Mais que Metallica, por sinal. Vai tomar no cu, Metallica. Eu lembrei de uma outra agora, que não é bem a banda, mas eu conheci também esse ano uma banda chamada Lunatic Soul, que é do vocalista do Riverside. E é um projeto meio folk dele, assim, com umas coisas meio eletrônicas. É bem legal, assim, cara. Ouvi o álbum novo. Tá no meu top 10, provavelmente, do ano, assim, o álbum novo do Lunatic Soul. Só que a voz dele... Engraçado, no Riverside não parece, mas a voz dele neste projeto é igual, cara. É assustadoramente igual a voz do Hans do Halloween, cara. Aí, nem é tanto a banda, mas como é um bagulho meio folk, lembra um pouco... Bodyguard? O Blind ou as baladas do Demons and Wizards. Então é um Hans do Blind Bard, pô. Não é um Hans do Kehens do Halloween. Não. O Hans Krush. Hans Krush. Desculpa. O Hans Krush. Hans Krush. Pô, mas se ele tem a voz parecida do Hans, ele canta pra caralho. Porque o Hans deve ser um dos maiores vocais do mundo, né? Fácil. Sim. Depende, cara. Eu acho que a Florianse é maior que ele, cara. Ela tem quase 90. Ela é bem grande. É verdade. Foi uma piada e a gente conseguiu dar continuação a ela sem rir. Triste, foi de um jeito, cara. Foi bem ruim. Eu tô ouvindo o Lunatic Soul, parece mesmo, parece voz das baladas do Blind Guardian. Parece muito, cara. Algumas músicas era assustador, assim. Loucos. É do cara do Riverside. Enfim, é isso. Tá bem, então. Então vamos para os encerramentos e foda-se. Isso aí. Foda-se o Vini, né? Tu não deixou falar das minhas bandas. Você pensou em mais uma ainda. Não, cara, vou falar mais, vai se fuder. Não vou mais falar nada, não. Tô de cara. Vamos para os encerramentos, então foda-se. Vai falar ou não vai, Vini? Não vou, meu. Vai se ferrar, cara. Vai se ferrar. Tem várias indicações. Agora nos encerramentos, sim, gente, é um podcast curto. Estou trabalhando muito, tem que fazer muitas coisas da vida. Estamos trabalhando muito agora, falando sério, tá todo mundo meio fudido, então fiquem tranquilos. a programação que, ainda tem pelo menos esse e mais dois podcasts esse ano. E em janeiro, ali, depois que a gente voltar do nosso recesso, todo mundo estiver de boa, a gente volta com o melhor do ano. Então, nos encerramentos aqui, é aquilo de sempre, vamos chamar cada um na galera. Quem vai escolher a música de encerramento, por sinal? Posso escolher? Pode, Matuzinha. Pode, porque você pediu com meiguice, eu achei bonito. Tá bom, ninguém falou quieto. Tá travando aqui, cara. Trouxa, então perdeu a oportunidade. Né? É foda. Que filha da puta, mas veja você. Deixa eu começar com a indicação, então, porque eu tô ansioso com essa indicação, porque é realmente um negócio... É um filme found footage, mas é um filme found footage completamente diferente de todos que eu já falei aqui. É muito louco. Muito louco e interessante. Talvez vocês odeiem, mas foda-se. É o filme... Cara, é o filme Occult, de 2009. É um filme de drama, de terror. Eu não diria muito terror, não, tá? Mas é a temática bad vibíssima, né? É um filme japonês. Se eu não me engano, foi... Não, tá? Não tem o nome do diretor aqui. Não vou nem tentar. Mas tá inteiro no YouTube. Relaxa que vocês não vão ser marcados como baixadores de torrent e ter que pagar multa. Só vir no YouTube direto. Ser perseguido por ter baixado Hellboy é muito vacilo, né? É foda. Mas, cara, eu nessas pesquisas loucas encontrei esse filme e fui ver, esperando um negócio, porque é um filme que é para se passar como um documentário em B, tá ligado? De uma galera que tá tentando fazer seguir uma história de um atentado que ocorreu no Japão, numa ponte, aí que ela acabou sendo filmada por turistas, e vai seguindo em uma das vítimas, a única que sobreviveu. E o encaminhamento dessa porra até o final, cara, é tipo, é um filme extremamente parado, extremamente chato de ver, mas você vai vendo a merda rolando ali e você não vai parando de ver e você vai ficando cada vez mais deprimido e o fim ali é foda. Cara, por que me parece, eu fiquei com vontade de ver com esse... Mas ele é chato de ver e os efeitos especiais são péssimos, mas é meio que a ideia mesmo, mas é tipo, é foda, cara, é foda, é pesado. Aí só a última cena só que dá meio que uma, como eu posso dizer, eles dão meio uma cagada assim, eles se levam menos a sério, na última cena. Mas de resto é bem bom, e obviamente não é uma história real, tá, gente? Outra coisa importante é que esse filme ele parece muito real, porque são coisas que acontecem, infelizmente, muito no mundo, então, mas não é uma história real. De resto é isso, eu acho que eu tinha outra coisa pra indicar. Ah, cara, ouçam os nossos rivais aí. Eu passei bom tempo desse mês ouvindo o nosso brother Alex do Caneta Walkman. Ele fez sobre discos fodas, mas o podcast que ele já anunciou aqui, que era de black metal, ficou foda pra caralho, por sinal, o sucesso deles. Ouçam nossos brothers lá do Vinil da Estante, que roubam sim nossos tempos, tá? Só pra avisar. Nossos concorrentes. Inclusive, nós temos que fazer o Goldcast sobre bermuda no metal, cara. Temos que fazer esse debate aí, cara. Opa, podcast on tracks? Beleza, tô dentro. Boa. Eles lançaram um programa sobre thrash metal que ficou bom pra caralho. Depois lançaram sobre umas bandas que eu não conheço, aí eu não ouvi. Um beijo pra eles. Ouçam o Baile do Capiroto, que também lança lá os seus programas no YouTube, mas tem um podcast. Completou essa semana 3 anos. Um beijo pro nosso brother Igor. E não ouçam cena, não, que eles são muito grandes. Não precisa de propaganda. Vamos lá, então. Vini, sua indicação aí pra nós. Primeiramente, eu queria indicar duas guloseimas, tá? Que é o... Eu esqueci desse padrão agora. Verdade. Não é padrão, cara. É coisa boa, cara. Queria indicar castanha defumada, que é um bagulho absurdamente bom, tá? Cara, acho que eu nunca comi isso. Cara, é bom demais, meu. Mas castanha é muito amplo. É que castanha? Castanha é muito amplo. Cara, chega na tua... No local onde você normalmente compra... onde você compra castanha. Pergunta se tem castanha defumada e pede se tem lá, sabe? Tipo, vai ser feliz. Castanha, ele vai Eu acho que é amêndoa, na real. Tipo, é amêndoa defumada. Amêndoa é de longe a melhor castanha, por sinal. Mais amêndoa cara também, eu acho. Amêndoa defumada é show de bola demais, cara. Fica essa dica aí, tipo, é bom e não é tão caro se tu for, sei lá, comprar pra experimentar e tal e usar de vez em quando. Minha segunda dica é o coquinho quebrado, cara. Bah, coquinho quebrado é muito bom, meu. Que ele É aquele coquinho que é vendido com castanha também? É, ele pode ser vendido com castanha também. Não, mas é. Tá, eu sei o que é isso. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito bom, cara. Ele, tipo, eu queria deixar um abraço aqui pro Marcel do. Cara, Linhos Voadores. Não conheço. Antigo. Não conhece, né? Que ele é uma pessoa que ele ama frutas cristalizadas. Dizer que esse coquinho, ele me lembrou muito frutas cristalizadas. Que ele nunca vai ouvir. Mas fica esse abraço aí, Marcel. Deixou saudades. Beijo, Marcel, né? Beijo, Marcel. Então, essas duas dicas de guloseimas. Então, o coquinho e a amêndoa defumada, que é muito bom. Cara, só complementar a galera aí do Rio, no centro do Rio, vende umas barraquinhas que vende esse coquinho. E eles dão verme pra caramba, mas aproveitem, galera. É bom pra caralho. Depois é só tomar uma ivermectina. O Pentazol tem no SUS, galera. Tranquilo. É bom danado. Vou dar uma outra dica agora, que é uma dica com fundamento aqui, e eu tenho certeza que tem uma pessoa. Uma não, né? Duas pessoas que estão nesse podcast além de mim que vão apoiar essa minha dica, que é. Tem um plantas em casa. Você não tem bicho, não tem nada. Cara, tem a planta, velho. Tipo, tava lendo sobre, parece que aumentou em que 600 ou 700% a quantidade de pessoas tendo plantas em casa. Então, assim, tipo, vai ter um cacto, vai ter um, sei lá, uma suculenta, vai ter um. Sei lá, cara. Tem a sua plantinha ali, você vai lá. Inclusive, eu acabei de me lembrar que eu não dei água pras minhas hoje. Que merda. Ah, mas cacto suculento, beleza. É, mas tipo, você tem a planta de casa pra ter uma arruda, pra ter um espada de São Jorge, sabe? Tem uma orquídea. Sabe? Tipo, apesar do Matuso. Espada de São Jorge não precisa molhar tanto, por sinal. É uma vez por semana, cara. Mesma vibe do cacto. Não recomendo, que é difícil pra cacete. O quê? Orquídea, não recomendo. Não recomendo. Orquídea? Pô, cara, eu posso contar uma história pra vocês? Ela me zoa até hoje com isso. Teve uma vez que eu não sabia o que comprar pra ela, eu fui comprar uma flor. Aí eu vi uma flor muito bonita, azul, comprei. Aí. Era o azul original da planta. Isso, pois é. Aí depois começou a nascer branco e Gisela me zoou até isso. Até hoje, só porque eu achava que era uma orquídea azul existia. E que era aquele preço mesmo. É isso aí. Fica aí uma dica aí. Essa planta ainda existe, nunca mais floresceu azul, gente. Tá florescendo branco, não sei porquê. Que de azul não existe, quer dizer, existe, mas assim, é raríssimo e caríssimo. Mas a que você compra no mercado, assim, é branca com água com corante azul, tá, gente? Então, tem um adubinho que você põe, assim, você compra no supermercado chamado anilina, na água, perto da floresta. Exato. Gente, azul de veneno. Sai muito mais barato, sai muito mais barato, façam isso. Então a minha dica cultural é ter um plantinhas em casa. Queria dizer que, inclusive, é muito saudável você ter árvores frutíferas em casa, cara. Sei lá, você vai plantar um limoeiro, uma bergamoteira. Bacana, né? Comprar muda e um vaso grande. Aí vai ser um investimento, sim. Tem que ter investimento e tem que ter espaço também. É, então, você tem que ter um quintal bacana. Mas é uma coisa maneira, cara. Porque daí futuramente você vai ter frutinhas ali de grátis, né, cara? Vai ter algo terapêutico. Eu tenho um vaso miudinho aqui em casa. Eu tenho salsinha. Aí sim, hortinha, vai. Manjericão e alecrim. Eu tinha uma mexeriqueira aqui em casa, cara. Só que cortaram. É uma pena. Eu tô atualmente com dois pés de abacate que estão crescendo, dois abacateirinhos que eles já estão. Tentei plantar abacate uma vez, não consegui, cara. Tem um palmo e meio de altura já, mas é porque tem toda uma manha, né, cara? Primeiro que tu tem que fazer o abacateirinho crescer, e aí você não pode deixar o caroço do abacate todo dentro da água, cara. É, você tem que deixar ele meio fora pra ir criando a raiz, tá ligado? Que a raiz vai saindo na água. E aí, quando ele tiver bastante raiz e tiver grande, daí você passa ele pra terra. Daí. Pois é, mas eu fiz e não deu certo. Não sei por quê. Acho que meu abacate veio morto. Teu lance é com fauna, não com flora, né? É, meu abacate abortou. É foda. Vai lá. E deixa eu ver. Então, eu dei duas dicas. Eu dei o coquinho, a amêndoa defumada, ter planta em casa. O podcast foi curto, agora essa indicação vai ser 3 horas de indicação de... Vai ser 3 horas de indicação. Eu vou indicar uma banda, cara, que... vou indicar uma banda que quem me indicou foi um brother meu daqui da cidade. Não pode eu... banda nazista, Vini. Não é banda nazista. É um disco que, inclusive, eu acho que os amigos vão gostar, que é de uma banda brasileira chamada Azimuth, que é esse álbum aqui, que é o álbum... Nossa, mas tem cara do... ambiente. A cara do álbum tem cara de música prog brasileira. É meio jazz, tá legal. É uma parada meio jazz, meio samba rock lounge, meio progressivo. Famosa música de elevador. Famosa música de consultório médico. É, música de consultório. Espera. E é mó gostosinho de ouvir, assim, tipo, sei lá, vou fazer uma faxina em casa, deixo tocando Azimuth. É bem legalzinho, legal. Fica essa dica pra todo mundo. Eu vou indicar também, já indiquei, deixa eu ver, comida, música, uma plantinha ali que é um hobby, né? Acho que todo mundo aqui, menos o Denada, tem plantinhas. E eu vou... Eu tenho planta pra caralho, cara. Minha sogra vende. Fica fazendo repasse de planta aqui. A sogra vende planta? Vende. Eu tenho planta pra caralho mesmo. Tem, ó. Vou olhar pra trás. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, mais quatro, mais três em um quarto, mais duas no outro. É. Até tava pensando em indicar um... Eu tava pensando em indicar um livro, mas a gente tem o... Tem o Vira a Página, vamos ouvir o Vira a Página lá? Isso. Eu vou indicar uma outra banda, então, que graças ao... não lê livro, não. Vai ouvir podcast. Vou indicar uma outra banda, então, que graças ao papo aquele dia com o Alex, eu comecei a ouvir mais black metal. Eu achei uma banda de anarco black metal, que inclusive combina magicamente com Paçoca. Que é essa banda aqui, que é uma banda britânica chamada Downrage, que fala basicamente, os temas deles basicamente são se fuder no trabalho, lutar por melhorias, então é tipo, é uma maneira, o som dos caras é pesadaço pra caralho, baita som, e vale muito dar uma conferida. Downrage, com a banda de anarco black metal. Essas são as minhas indicações. Lembrando que a gente falou de black metal antifa antes de ser cool, hein, galera? Só voltar nos programas lá, hein? É isso aí. Vai, Godoquinha. Cara, eu não ia indicar comida, mas depois que o Vini resolveu indicar um quitute, eu lembrei de algo que acabou me pegando de assalto. Eu tô meio triste que eu não tenho nenhuma comida pra indicar aí na cabeça. Cara, eu acabei... Não, mas pior que não é mineiro, não é comida mineira, cara. Eu acabei experimentando o Doritos de wasabi. Eu ainda não conheço essa porra, eu, cara. Mas você vai indicar de novo o Doritos de wasabi? Você já indicou uma vez aqui. Então, ó, é. Eu só vou dar uma dica. Corra, indica atrás, de novo, cara. A indicação é tua, porra. Pode fazer o que quiser. Assim, corre atrás, porque tá difícil de achar, porque aparentemente ele já matou a quantidade de gente que podia matar. Então, não, já tá ficando difícil de achar. Então, se você ainda não experimentou, experimente, passe raiva e queira comer de novo. Porque esse é o ciclo do Doritos de wasabi. E sabe qual é esse ciclo? Aquela balinha atômica, lembra? Aquela balinha que ardia. Baba de bruxa. Baba de bruxa. Pô, teve uma época na minha vida que eu comprava todo dia, distribuía entre meus amigos da escola, e a gente reparava nas alterações de cada um. Era da hora. Da hora. Outra indicação, recentemente vi a Black Friday da Amazon, né? Acabei comprando uns livrinhos baratos. E eu comprei o Silêncio dos Inocentes, que é um dos meus livros... Meus filmes favoritos, eu não canso de ver aquela merda daquele filme. Tu gosta de ver uns caras pelado, né? Sim, ui. E comprei o livro, né, que gerou o filme, e o livro é do caralho. O livro é tão bom, eu diria melhor, pra variar, que o filme. E, nossa, fantástico. Então, vale a pena. Leiturinha fácil, leve, tranquila. Antes de dormir? Boa. Eu vou indicar outra banda que eu já indiquei nas indicações, só com um álbum diferente, que também tá fazendo aniversário redondo, 30 anos de Painkiller, do Judas Priest. Olha, liga. Eu falei do British Steel outra vez? Isso. Agora, Painkiller. Não é por nada não, mas você já indicou Painkiller aqui também. Mas não. Desculpa, faz muito tempo que eu tô fora, gente. Mas a gente tava com saudade, saudadinha. Obrigado. Tá, escutem Painkiller de novo. Eu falar, você não tava aí, né? Não tava. Escuta Midnight, então, beleza. Esqueça, escutar, não, porque eles escutam Midnight. Midnight é fantástico. É muito bom mesmo. Tem um disco pra indicar chamado Chegou o Homem, do Noriel Vilela. É um discaço do samba nacional. Desculpa. Noriel Vilela é foda, foda. É o único disco que tem no Spotify. Se vocês procurarem Noriel Vilela, só vai ter esse disco. Esse disco é muito bom. Escutem ele. Não conheço, vou ouvir. Todo mundo conhece 16 toneladas, cara. Esse é o famoso 16 toneladas. Minhas indicações musicais. Ah, quero deixar isso bem claro. Vamos lá, Matuzinha, então. Beleza, minha indicação aqui, ó, essa o João vai endossar. Não, Denada, aqui é Denada, desculpa, confundo. O Denada vai endossar essa indicação. Eu comprei recentemente. Então aí, pra quem tem Nintendo Switch, e pra quem não tem também. Ah, caralho, boa! Nossa, eu tô ansioso. Vai lá. Pra quem tem Nintendo Switch, o Hollow Knight tá R$13 na Nintendo Shop. Opa, esse aí eu me gosto também. Eu nem jogo joguinhos, mas esse eu acho muito maneiro, cara. É pelo menos um grande joguinho. Esse jogo é dark e fofinho. Esse jogo não abaixa o preço na Steam, cara. Minha tristeza. Ele e Blasphemous. Blasphemous não abaixa. Cara, me dá uma raiva isso. Mas o Hollow Knight eu comprei por 10 conto, cara, um tempo atrás. Então vale, cara. Vale a pena. Eu tô jogando ele neste exato momento. Foi de indicação, eu peguei meu Switch, tava aqui do ladinho. Tô jogando ele aqui nesse exato momento. Eu tô bem no comecinho ainda. Pô, tô gostando bastante do jogo. O jogo. Ainda mais porque eu paguei 13, então vale muito a pena. É um jogo incrível. Tá doido. Dark Souls de plataforma. Não, mas tem toda a história. É que ele conta a história igual Dark Souls. Tem gente que se irrita nisso e eu gosto mais, assim. É questão de dificuldade, questão de você morrer mil vezes. Dark Souls de plataforma, cara. Depois estudem a lore do jogo, porque eu sei que é coisa de otário fazer isso, mas, cara, foda. Foda demais. Eu tô há 2-3 semanas lendo a Wiki do Fallout, então. Sim, bom. mas eu jogo esses jogos, cara, estudando a lore enquanto eu tô jogando pra manjar. Ah, e, cara, é foda demais. Errado que não é lore. E é pra mandar a música do final, é isso, né? Isso. Eu nem queria botar essa, porque eu não acho que é boa, de verdade. Acho que não. Mas eu acho que até porque a gente comentou aqui, eu acho que não é uma banda nem tão conhecida e tal, e é para as pessoas entenderem do que a gente tava falando. Esse podcast, e eu acho que é muito representativo do tema do podcast, esse podcast vai acabar com Backseat Boogie do Airborne. Nossa senhora, cara. Pá, tô louco. Péssimo. Eu quero ele passando no RH depois do podcast. Mas é pra mostrar o quanto que é esse É isso aí, galera. É isso aí. Falando pro Vini parar de sofrer, é só pagar nos 500 continhos lá que a gente vai resolver isso. Tá chegando lá, Vini. Tá chegando lá. Um beijo pra vocês.